que venceu em breve voltará. Sua glória está aqui, eu já posso te sentir. Rei dos reis, diga: tome o teu lugar. Posso te sentir, Rei dos Reis.